Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 13 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1442-A de 2012, que determina que as farmácias informem aos clientes quem é o farmacêutico responsável em placas com seu nome e inscrição no conselho específico. O projeto é do deputado Iranildo Campos, do PSD. É a falta de compromisso dos proprietários de farmácia com a população que às vezes coloca balconista, mas agora vai passar a ser obrigatoriedade ter farmacêutico, que é a profissão né? Tem que ter um farmacêutico responsável, assim cobra a legislação federal, estadual e municipal, através da vigilância sanitária, fiscalização sanitária, e tem que ter um farmacêutico. Para que isso? E tem que ser identificado, ele tem que estar com crachá e tem que estar o nome em todas as farmácias, identificando através de foto e nome o farmacêutico responsável. Porque que nós atualmente a gente se vê muito nas farmácias do estado do Rio de Janeiro e nos outros estados também, mas a gente tem que falar especificamente no estado do Rio de Janeiro. São balconistas que têm uma noção de farmácia e começam até a receitar medicamentos, tirar pressão, dar injeção. Entendeu? Então o farmacêutico é muito importante, que eles são capacitados, eles são formados. Diz o texto que o profissional deverá usar crachá com foto. Para o parlamentar, a identificação fará com que os clientes saibam quem é o profissional habilitado a tirar dúvidas sobre medicamentos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.